Papai Anquilo, Papa Vitor, confirme chamado para pouso. Mais 50 minutos. 1150, copiado. Quilo, Papa Vitor. Salvador, muito bom dia, é o TAN 3304, passando 140 em descida, autorizada 1-10, transferência. TAN 3304, assina identificação, chegada IPIT, desça nível 050. Descendo para o 050 na IPIT, TAN 3304. 1922, curva esquerda para o 030, limitado pelo localizador. Esquerda 030, limite ao lock, Gono 922, vai seguir a aeronave à frente ali? Afirmativo, número 2 para o pouso. Certinho. Autorizado 3.000 pés, gol no 922, ajuste no 095. 3.000 no 095, gol no 922. Uno 922 para o localizador, curva esquerda para o A310, reposto estabilizado. Esquerda 310, chamada estabilizado, gol 922. Localizador, TAN 3663. TAN 3663, complete final, chamei TOI 118.6. Chamativo final 18.6. Confirme, tá o penal de LS completo? LS ANC da pista 28. Obrigado. TAN 3304, confirme indicada? 2509, inserida. Início retorno para 200 nós, número 3 para o pouso. 200 nós como número 3, TAN 3304. TAN 922, início retorno para aproximação. Tiano, 922. Descida para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizado final, reposto estabilizado. 2.000 no 015, chamada estabilizado, gol 922. Não, quilo Papa Vitor, solicito 105, 105. 105, quilo Papa Vitor. Afirmativo. Autorizado, nível 105, quilo Papa Vitor. Na escuta da Torre Salvador. Controle de TAN 3663. Prossiga. Negativo contato com a Torre, senhorita. Quatro chamadas. Uno, 118.6, TAN 3663. 18.6 graus. Torre Salvador, TAN 3663. 3.000 pés, ajuste a 1-0-1-5, reportará estabilizado, TAN 3304. 1-9-2-2, estabilizado. É, afirmo. Chame torre 118.6. 118.6. Vento 240 graus, 1-5 nós. Gente, é, pouso 28, TAN 3663. Torre Salvador, bom dia, gol no 922. Golo 922, prossegue a aproximação como número 2 para o pouso, check trem, últimos 90 metros da pista 28, fechados. Gente, Golo 922, confirmaram a pista está seca? Afirma. Ok. Autorizado 2.000 pés, ajustando 0 no 5. Autorizado final, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportará estabilizado 1.0 no 5, TAN 3.3.0.4. No solo 05, libere a esquerda, não tem a posição antes da alfa, chame o solo em 121 decimal 9. 2193. Golo 922, visual com o campo? Agora, nesse momento, visual. Golo 922, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 13 nós, cheque o trem. Baixou e travou, desde o pouso 28, Golo 922. E no pátio 3, não é isso? Assim, primeira esquerda, pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Então, e no pátio 3, chama para ingresso principal. Solo Webjet 6709, PLB 86, altura 24 horas e 32, alternando com fins, quanto para ataque? 86 com fins, qual autonomia? 4 horas e 32. Gente, taxi Índia Alfa 1015 no ajuste, até a Delta na minha escuta, correção até o ponto espera 28 na minha escuta. Ok, Índia Alfa 1015 até a ponto espera da 28 na sua escuta, Webjet 6709. Ground American 980. 980, go ahead. Ready for pushback engine start. Clear, call me back to taxi. Okay, clear for push, call you back taxi, 980. 3663, portão 5, autorizado, ingresso, pátio principal. Ingresso, pátio principal para o portão 5, tá 3663. Não tem ninguém esperando aqui no 5, solo, o TAN, confirme? Informação que temos é isso, é portão 5 e a coordenação da recepção da aeronave é coordenação entre a companhia e a infraero, Conex. Não tem como avisar ninguém aí, meu querido? Eu posso tentar, mas aqui que consiga contato vai chegar alguém aí, vou tentar contato aqui. Ah, bom. Obrigado, viu? Nada. Do 7, libere próxima à esquerda, mantenha a posição antes da taxiway alfa, chame solo em 121 decimal 9. Livra à esquerda, chamando 219, gol 1922, manterá antes. Centro, mantenha antes da taxiway alfa. Estabilizado na final da 28, TAN 3304. Sinal 3304, complete final, reduza para aproximação, chame Tuei 118.6. 118.6, Sinal 3304. Solo Salvador, gol 1922. Dois, prossiga. Livrou, está mantendo antes da alfa. 922, após a passagem do Web, ingresso alfa, quilo, parte 3, reporte ingresso, parte principal. Alfa, quilo, parte 3, reportará para ingresso, parte principal, gol no 922. 3663, já chegou alguém aí? Já chegou, sim, obrigado. Nada. Tempo da 228? Afirmo. Vicente da 3304. Ponto espera, boa viagem. 18.6, Webjet 6709, 3304, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 10 nós, cheque o trem. Pouso TAN 3304, avistou 1300 pés. Sente, 1300 pés, continue a aproximação. A aproximação, baixar travado TAN 3304. Sente. Okay, ground wagon 980, ready for taxi. Here, stand by for taxi. Stand by, 980. Gol no 922, instrução via C-Taxi, via parte 3, comandante. Pode ingressar via Juliette? Agilize e ingresse para o pátio 4, para o portão 04. Prosseguindo para o 04, agilizando. Obrigado pela colaboração. Torre, muito bom dia. O Abinante 6709 no ponto de espera da 28, pronto. Next by Juliet Alpha, Authentic 1016 now. Give way to a Boeing, that you park gate 04. 300 pés, visibilidade 4 mil metros. Alpha, give way to a Boeing, that will park, gate 04. TAN 3304, no solo aos 1-2, libere próximo à esquerda, mantenha posição antes da taxiway Alpha, chame o solo em 1-2-1, decimal 9. Ok, libera agora próxima à nossa esquerda, vai manter a posição e chamar solo em 1-2-1, decimal 9, TAN 3304. Correto. Para 2000 com 0 no meio. Proximity is 1016. How many people do you have on board? Stand by. Ok. Call me back before Delta taxiway, ok? Vale. Sou então vai ter RNAV ou ILS? Tô operando. O número 05, procedimento em uso, ILS ANC da pista 28. Bravo. 304, bom dia. Cruze Alfa, ingresso no pátio 3, via quilo, reporte para ingresso no pátio principal. Cruze Alfa, ingresso no pátio 3, ingressar naquilo e solicito autorização para reingresso no pátio principal, TAN 3304. Afirmo. Ok, and American 980, we have 145 souls on board. 305. 7309. Correto. 36 passengers, 145 total. Ok. Clear taxi, hold short, tower 118.6, have a good trip. Stand by. 304 vai dar passagem ao 57 da América, após vai ingressar a parte principal, portão 2. Ok, vai dar passagem à aeronave da América, após ingressar a parte principal, portão 2, TAN 3304. Okay, American 980, sir, we're going to change it. Our total passengers on board, 139. 130 passengers, 139 total crew and passengers, 139 total. Okay, 139 on board, thank you. Bye. Pat 6709, decolada usando 4, chame agora o controle em 119, decimal 8. 98-6709. Salvador, bom dia, web 6709 cruzando 1600, mantendo toa. Web 6709, contato radar, subo nível 340, saio da Golio Fito. 340, Golio Fito, mantém até 3000, toa. Negativo. Gente, então vai curvar a esquerda, 6709, efetuando alguns desvios. Autorizado. O 3304 está aguardando, observando a aeronave, está parada também. Ok, mantém a posição, 3304. American 980, clear, continue, taxi via Juliet Alpha. Continue, taxi Juliet Alpha. Salvador Approach Control, good morning, temp 3859er, you have golf information. 3859, Scorpidente, descent flight level 070, e-pitch arrival. Roger, clear down 270, e-pitch arrival, temp 3859er. Ground. 90, go ahead. After takeoff runway 10, no more restriction, glide as published to flight level 290. We had takeoff runway 28. Affirm runway 28, right turn, glide as published. Okay, let's go through this one more time. We take off runway 28, correct? And then fly scheduled or published departure, correct? Affirm. After departure, right turn, Aaron, climb as SID. 980, roger. Aí, 3304, pode ingressar? Dois, afirma, portão 2. 2, ok. 6709, chame Recife 1288, alternando 264. Recife 1288, 1264, 6709, bom dia. Voo no 605. Voo no 605, complete final, chame torre 118.6. 118.6, manda baixo. Obrigado. Torre, bom dia, voo no 605, LS28. No 605, continue na aproximação, informe avistando o campo. O ajuste 1-0 no 6, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Excelente. Pista seca? Afirmativo. Pista continua seca, não chove no campo. Informe avistando, o ajuste 1-0 no 6. Tomara aí. Descent 2000 feet, QNH 1015, cleared final, report established. Roger, clear down to 2000, QNH 1015, report established, temp 3859. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 10, vento 270 graus, 14 nós, cheque trem. Baixo travada, livre pouso 605. 605 no solo aos 24, libere próxima à esquerda, mantenha a posição antes da Taxiway Alpha, chame o solo em 121 no decimal 9. Esquerda na Delta 219 após Goma 605. Delta 605, táxi via Alfa e Juliette, portão 3. O Alfa Índia, portão 3, Pationa. Alfa Índia no portão 3, vou no 605.